Web, confirme São PB. 1118. Fax via Índia, 1895, ponto espera, 1010. 1010, Índia, 1895, obrigado, bota 5. Solo de Salvador, boa tarde, voo 1806, 1662, ambiente da informação papal, autorização para Aracaju. Localizador, boa noite. Tubarão no 8, complete a final do procedimento, desça para 2 mil pés, aguarde transferência de comunicações. Complete o procedimento, correto, 1-0, desça para 2 mil pés. Vitor, em aqui, Vitor, mantém essa posição, a infra-aero está checando se vai ser possível. Mais uma milha vai interceptar o localizador aqui. Qual é a rota? Zero, azul, 4, 0, 7, 6. Lula, 7, 2, 1. Autorista Daninha, ainda fala 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0. A gente decola na mesa, 2, 3. Zero. Lume 600, completa final, torre 1895, tem um bom pouso. 1895, obrigado. Lume Romano, pessoal, está aqui para cá. Três, 1193, cópia. Lamento. Curve à esquerda na proa 03035 para o localizador 035. Está autorizado na proa 035, desça para 2 mil pés. Proa 035, desça para 2 mil pés, autorizado, autorizado, 308, obrigado, vai aqui, ó. Vai iniciando na 10, né, 723. 6. 10, pé coluna 0, curva direita, saída da Euleda, cross-bridge, controle 120, decimal 8, transponder 55, ano 7. Rio 10, aguardando autorização para pouso, 600. Rio 93, que eu já saída novamente. Saída da El. 3193, correto, reporte pronto, novo. Vitor, Índia, Vitor, a infra-aero informou que já tem que ir pro parte 4 mesmo. Oxenê 6141, boa tarde, identifique, chega na ponte, desce para 4 mil pés, o ajuste no 090. Na pista 1-0, Bonomé 0-0. Vitor, Yankee Vitor, chame a torre, 1895 para continuar o táxi. A sequenciamento, mantenha a presença proa, pelo que é o localizador, desça para 3 mil pés, ajuste no 090. Salvador, boa tarde, Guará. Guará 18, boa tarde, continua a aproximação, ajuste no 00. O objeto 6723, contato radar decolagem, saída Momo, estou para o 330. Momo 330, totalmente visual no setor, solicita para hoje Momo ou Frotia, quando possível. Autorizado Momo 6723. Autorizado para o Edmomo, 6723. Galeão 360, via Pesolo 10, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1208, transponder 5440. Ondas 22, correto, reporte para acionamento. Autorizado acionar, reporte táxi. Voo no 806, cópia. Cópia. Autorizado Aracaju, nível 230, decola 10, curva esquerda, saída Pucajama, após direto. Controle 1208, transponder 5515. Autorizado para Aracaju 230, conforme decola 10, curva esquerda. Pucajama, após direto. Aracaju 1208, controle 5515, transponder gol 1806 no gate 62. 1806, correto, forte pronto. Vai chamar pronto. Seu localizador, desça para 2000 pés. É seguir Boeing 737-8 à sua frente. Mandei o tráfego à vista, para 2000, autorizado. Controle Romeo, Romeo, Golf, Coluna 7, 500. Draco, vai na esquerda, na Fuca. Contato Romeo, Romeo, Golf, contato radar, saída Fuca, suba para o 210. Na Fuca, 210, meu Golf. Controle Web 6723. Prossiga 6723. Esse é o possível coordenar para hoje, Cogbo. Autorizado, Cogbo. Autorizado, Cogbo, obrigado. Com 328, estabilizado. LS. Plano 328, passando o Duna agora, completa aproximação, torre 118, decimal 95. Torre 118, 95, 1-3-2-2. Bom. Acionamento. Para continuar em acionamento, boa noite, 06, 96. Autorizado no 612, reporte táxi. Vai ter ataque, boa noite, 06. Possível pulo direto de Fuca para o Romeo Romeo Golf? Autorizado direto Fuca, Romeo Romeo Golf. Fuca, Romeo Golf. O 4076 interceptando o sinal da alma. Novo 1-3-2-8, bom, boa tarde, uma milha para o externo, contra a embaixada, estabilizado. 1-3-2-8, boa tarde, continua a aproximação, aguardando o pistolinho de ajuste no 0-0. Continua aguardando no 0-0, no 3-2-8. O Arão no 8, no solo 1-9. Utilizando o backtracking, solo pistolinho. 4-4, foi informado para o senhor solicitar o mesmo. Fernando 12685, solicita o mesmo 6723, toma o voo. Muito obrigado, bom domingo. Ataque, ajuste 1-0-1-0, reporte no hotel. Gente, boa. No 328, livre pouso, pistão no 0, vai ser 0-0 graus, 0-7. Livre pouso, pistão no 0, no 328. Autorizado ingressão em 7, pode começar a linha ali, pronto. Salvador, Muito boa tarde, novamente 732 no meio. A gente dá informação, papai, autorização para a Salvador, boa tarde, 733. Informação papá, descendo, cruzando de 190, descendo ao 110. Chamei 315, autorizado chegada a AMAN, vê se mantém a nível 050. Aguardar a saída do tráfego, companhia do pátio, após o mesmo, prossegue, portão 9600. Saiu o tráfego, prossegue 9600. Trip autorizado, Forte Táxi. O 407P passou de estado mais travado. Continua no estado 900 na guarda pista livre, 407P. Mike Quebec, cópia. Cairu no mil pés, 17 direita, Xé, controle 208, transponder 061. No 328, no salão 22, desvio direito, salão 121, desvio na 9. Direita, 121, 9, no 322, ponto 20. Agora, 2 horas, salão 20. Ponto 806, pátio Índia, ponto espera, torre 1895, 1010 no ajuste. Senhores também. No 407, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 2, 0. 328, reporte antes da Juliette. Vamos lá, mantém a pistão. Meio autorizado, Fortaleza, 370, Pizulu, 19. Decola no 0, esquerda, saída Momo Frote, controle 208, transponde 5533. Mantenha a posição. Autorizado 3206, decola 10, curva esquerda, Momo Frote, fez o 1 no 9, no 370. Telefone 208 ao controle. 3216, correto, reporte pronto. Detalhe. Bom, no 328, vai prosseguir portão 4. Portão 4. Afirma. Fala, contra a gentileza, 600, prossegue para qual portão? 600, portão 9. 9, obrigado. Frequência 12545, alterna 12685. 12685, é isso. Siga o Embraer 145, reporte antes da Juliette. Porta na Juliette, né? É 141. Controle Salvador, muito boa tarde, canal 6320, passa nível 175 para o 150, informação papá. Canal 6320, senhor identificação, autorizado chegada a Mari, vê se mantém a 4000 pés, ajuste, agora ajuste 1009. 009, sua identificação, chegada a Mari, autorizada, autoriza voar direto do Duna com rastreio, CNR-6320A? Negativo, mantém a chegada à Mari, conforme perfil, descendo até 4000. Ok. Mantém a Mari para 4000, CNR-6320A. Trip 5240, autorizado chegada a Mari, chama o ideal de descida, ajuste 1009, 9009. Controle Salvador, papapá, Lima Romeu, Romeu, decolando 5. Lima Romeu, Romeu, sube e mantenha 400 na saída da Elvis na Serra da. Livre para 400, Lima Romeu, Romeu. Chané 6315, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1009. Desce, mantém 3 mil pés, ajuste 1009, Chané 6315. Cadê o Romeu? 1315. 754, correto, autorizado, puxo no 8, reporte táxi. Azul 4076 vai dar passagem ATR da tripa à sua esquerda, após o mesmo prossegue portão 7, atenta o voo. Um Boeing da Gol que vai puxar no 8. Vitor Yankee Vitor, cópia. Autorizado, Brasília, nível 400, peso Luno 7. Decola da 17, direita, saída Arbor. Aí em Elefa, intercepta a aerovia, peso Luno 7. Controle 1208, transponde 5447. O 240, desça e mantenha 060. Estabilizou o Chané 6141. Chané 6141, no complete final ILS, torre 11895. 6141. Quebec com a torre. Kilo Quebec Serra, cópia. Menos 41, continua a transformação, modelo pista livre, ajuste no 009. 641. 08, transponde 0123. Controle de Salvador, gol 1806. Está passando agora 2000 na PUCA. Já mostrando na saída PUCA, vigilância radar. Saída PUCA, 1806. Terra livre, senhora, pode parar, tá? O Trip 5447 vai ingressar na pista logo após a aeronave da Força Aérea e retornar para o pátio para fazer novamente manobra para ficar no ponto de espera, que é imediato. Okay, imediato, ingresso na pista, retorna pela chave e ponto de espera. Informará 6315. Passando quilo, quilo linha, meu controle, prossiga. Está autorizada a ascensão ao nível 125. E qual altitude que está mantendo agora no momento? 447, pode fazer 180, próxima ascensão, já está na curva de espera. Tá sentindo o tráfego aí que tá passando por agora? Afirmo. Então, senhor, estamos ainda 28 dias para a dona, será que a gente pode voar a dona Raíssa? Não, negativo, mantém o perfil da chegada. Gráfico. Controle ao Condor 22. Condor 22, possível. Que decolado no momento cruzando 1500 pés na Dael. Sube, mantenha correção, saída da El, vigilância, acione o código 5440. 5440. Trip 5240, reduz a velocidade, 220 nós. Reduzindo 220 nós, trip 5240. Salvador Sené 6315 no localizador. 6315, complete final ILS, chame a torre. Frequência 11895. Complete 6295, 6315. Papa Tango, Tango, Alfa Tango, reduz a velocidade 2109. 2109, Alfa Tango. Lima Romeu, Romeu, chame o centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. 13325, Lima Romeu, Romeu. Sim, livro? Você está sendo rotineiro. É, pois é. Tanto para colocar, quando já sair, é sempre a mesma coisa. Obrigado, hein? Ah. Direto na Caju, boa noite, era mais. Ô, Salvador, é o Senhor 3205, assim, informação papá, autorização de tráfego, Guarulhos. 3205, sente a segunda pra qualquer. Sim, te aguardando, 3205. Trouxe na Caju, patrão. Caju no patrão, no táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, tira aqui, bota. 3-2-1-6, cliente, aguarde, puxa pra... Puxa pra... IP 5240, continue descida até o nível 050. 050, trip 5240. Xané 6320, desse mantenha 2... Correção, desse mantenha 3 mil pés. Ajuste 10009, cancelada a restrição em ITAC. Ok, cancelado o TAP 3-2-1-6, após a passagem do Boeing da Goa Calda, você vai iniciar push e coordenar com o seu equipe de solo para empurrar a aeronave até a saída do Pai 3, só permitir o push da aeronave da sua companhia no Porta 1, né? Após a passagem do voo, iniciar o push até a saída do Pai 3, então é 3-2-1-6. Vai fazer push simultâneo, craft da sua companhia no 03, vai iniciar o push após a mesa iniciar. Entendeu que vai aguardar então a do 03, o 3093? Negativo, vai fazer simultâneo. Entretanto, a do 3 vai iniciar primeiro, após o senhor iniciar o simultâneo. Ah, ok, então vai fazer simultâneo com o 3 fazendo, iniciando primeiro, na 3093, vai iniciar. Negativo, vai aguardar o do 3 iniciar, após o senhor vai iniciar. Estou com um Boeing da Gol saindo do pátio ainda. Sim, afirmativo, vai fazer simultâneo com o 03, aguardando o nível mesmo. E assim que ele iniciar, vai começar também no 01, na 3193. Afirma. Atenção à esfera. Livre de decolagem, pressão no 7-0, intercâmbio. 0 conquista, 80, decola, tá 10, curva direita, saída Arbor, eleva. Após conforme os fixos da sua rota, decola da 10. Controle 1208, transponde 5534. Sador. Controle 208, transponde 5534. Passareiro correto, reporte pronto. 141 vai manter essa da Juliette aguardando o portão 1. Fala Salvador, boa tarde, com 394, informação papal, sugestão para o galhão. 394, formação agora Quebec, aguarde cópia, galeão. Aguarda o 3805, cópia. Prossiga, pronto, para copo 3805. 3805, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, curva direita. Saída da EL, lei da bridge. Controle 120, decimal 8. Seu transponder 5546. Rota pêndulo 10, bridge a pêndulo no meio. Autorizado 3, está fazendo uma noite com 4 horas do Brasil, povo de cola. Da 10, primeira curva direita. Saída da EL, lei da porta 5. 1208, controle 5546. Transponder, então, pêndulo 10, bridge a pêndulo no meio. 3805, está no 3805, correto, reporte pronto. Reporte lá pronto, tá? 3805. Saulo, boa tarde, CNM 315, liberou, tá na Bravo. É, 315, reporte antes da Juliette. Tipo 2500, mantenha 1000 pés ainda, tá livre, voa direto, Morro de São Paulo. Voa direto, boa, Bia, aguarda no 2500, Quebec, é. E pula, simultâneo com a aeronave do... Portão 3 ali, é isso aí, né? Afirmo, o senhor faz o seu push normal. Ok, vai te soltar aqui na primeira vez aí. Afirmo. Ok. Paulo, boa tarde, gol 1924, informação de Quebec, autorização para Marcel. Tudo bom, tudo bem, 35447. Obrigado. Uno 394, cópia. Copia, 394, já que é daqui. 394, autorizado Galeão, nível 36, pêndulo 10, após conforme a rota do plano. 10 decola, curva direita, saída da EL, lei da bridge. Controle 208, transponder 5545. Obrigado para o Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita da EL, lei da bridge. 2310, conforme, com controle 208, 545, estaciona, voo 394. Correto, 360, reporte pronto. Dois salvadores, né? 6320, aliás, pronunciado. Olha, 6320, passar nível 160, chama o centro Recife em 13325, alterna 1251. 1-3-3-2-5-2-5-1. Tango Alfa Tango, deixa manter 2000, autorizado LS X-Ray, informe o localizador. Eu vou botar no localizador, Alfa Tango. Tilo Quebec C, autorizado, 2500 já presente. Autorizado 350 para Maceió, pela Ave 558, saída Cuca, Aracaju, controle 1208, transponder 547, voo 1924. 924, correto, reporte pronto. Estamos para pronto. É, o, a pro correta para a duna da presente é 070, ok? Você tem a cego? 8, boa tarde. Autorizado no posto localizador 35240. 35240, complete final ILS, chame a torre, 1-8, decimal 95. 1-8-95-5240. Prossegui, portal 612. Pô, 6315, portal 612. Subir, mantenha 3.